pegado, Caiazinho. Alô, meu parceiro, Everton, som de Monte Alegre, Axon Divulgações. Canal Total Sucesso, menino. Canal Rocha, eu sei. Se você não me quer, vem melhor falar. Seu sorriso me maltrata e me faz chorar. Só uso e jogo fora os meus sentimentos. Sei que a verdade dá, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perca de tempo. Erra uma vez é uma novo. Erra outra vez é engano. E mais se um dia você me ligar e chorar Sistema VIP, paredão CDs. Se você não me quer, vem melhor falar. Seu sorriso me maltrata e me faz chorar. Só uso e jogo fora os meus sentimentos. Se estiver em outro, que custa dizer? Sei que a verdade dói, mas tenho que entender. Todo tempo que passamos foi perca de tempo. Traição.